Olá, bem-vindo a mais um áudio sobre depressão. E mais uma vez te parabenizo por estar aqui, continuar aqui comigo. Espero que você já esteja percebendo algumas coisinhas diferentes no seu sistema. Espero de coração que já esteja melhor. Mas se não tiver, não desanime. Mexer nessas coisas às vezes pode parecer difícil. Às vezes pode parecer sofrido, depende também das outras crenças que você tem aí. Mas a ideia aqui é levantar tudo isso para transformar. Então continue e parabéns. Ontem a gente falou sobre culpa e medo. Espero que você tenha conseguido fazer alguns exercícios para perceber e liberar tudo isso. Hoje a gente vai falar sobre mais dois conceitos tortos. E a partir dali, nós vamos começar a transformar esses conceitos e transformar efetivamente o que já não te serve mais. Combinado? Então vamos lá. O próximo conceito torto parece que não tem muito a ver com a depressão, mas ele está diretamente ligado. É um conceito muito falado. Imagino que você já tenha percebido ou pensado que responsabilidade é um peso. Responsabilidade é chato. Nossa, tem muita responsabilidade. Então, esse próximo conceito é responsabilidade. O que acontece é que aprendemos na nossa vida que responsabilidade é chato. Que responsabilidade é pesado, que responsabilidade é demais para mim. Muitas vezes ouvimos pessoas falando: quando você crescer, você vai ter responsabilidade, aí você vai ver. Olha só como era boa a época que eu era criança, eu não tinha responsabilidade. Frases como essas nos fazem entender que a responsabilidade não é algo bom, que parece algo muito ruim, indesejado. E a partir daí, criando para mim essas crenças, a responsabilidade passa a ser realmente pesada, realmente muito mais pesada do que ela precisaria ter. A partir do momento que eu crio esse conceito torto no meu sistema, eu crio essa realidade para mim. Então, se eu acredito que responsabilidade é um peso, que responsabilidade é pesado, a hora que eu assumo responsabilidade sobre algo, ou até sobre mim mesma, isso parece pesado, parece ruim, parece chato. A hora que eu percebo isso e transformo essas crenças, eu percebo a palavra responsabilidade. Responsabilidade. A responsabilidade traz habilidade. Perceba, quando você toma responsabilidade sobre algo, eu não estou dizendo aqui quando alguém vem e te coloca uma responsabilidade, mas quando você toma responsabilidade por alguma coisa. Pode até ter sido imposta por uma outra pessoa, mas é diferente quando você toma essa responsabilidade, você assume para você que sim, você vai acatar aquilo que aquela pessoa está impondo, sugerindo, argumentando. Desde as pequenas coisas até as maiores. Por exemplo, muitos de nós fomos fazer inglês quando pequenos, porque alguns pais entendiam como importante aprender uma língua, uma outra língua além do português, ou outra qualquer. E aí, nós estudamos muitos anos até E no fim das contas, parece que não aprendemos nada. Por que isso acontece? Porque essa foi uma responsabilidade imposta e não tomada. Mesmo que alguém me imponha uma responsabilidade, eu posso escolher se eu vou tomar ela para mim ou não. Se eu tomo essa responsabilidade, eu tomo um desafio para mim. Então, a habilidade flui na minha vida muito mais facilmente. Perceba, se você hoje decidir efetivamente assumir a responsabilidade por aprender uma nova língua, se você tiver uma motivação específica, necessária e direta para isso, seja uma oportunidade de trabalho melhor, seja um relacionamento que você se apaixone por uma pessoa que só fala inglês, seja qualquer outra motivação real, vai ser muito mais fácil, você vai aprender muito mais rápido do que o sei lá eu quantos anos de aulas de inglês você fez. Hoje, muitas escolas de inglês fazem cursos rápidos, cursos de 6 meses, 1 ano, no máximo 2 anos, para quem realmente toma responsabilidade por isso. Na própria entrevista na escola, eles falam: se você não assumir a responsabilidade sobre aprender o seu inglês, nada vai acontecer. Não adianta você ficar indo na aula sem assumir a responsabilidade. Se você assume a responsabilidade por aprender a plantar bananeira, você vai aprender rapidamente. Se alguém fala para você: olha, você tem que aprender a plantar bananeira, você pode ficar ali anos e anos tentando. Pode até ser que você aprenda, mas vai ser difícil. À medida que você toma responsabilidade para você, nada mais te impede. A habilidade flui. Parece que você dá uma autorização fantástica para o universo, para ele te ensinar enquanto você está dormindo. Mas ele te ensina o tempo inteiro. Então a responsabilidade traz habilidade. Lembra disso e comece a partir de hoje a tomar responsabilidades. Você pode tomar a responsabilidade de fazer o seu café da manhã, de fazer o café da manhã da sua família, se isso é colocado para você. Você pode tomar a responsabilidade de fazer o melhor trabalho. Você pode tomar a responsabilidade desde as menores coisas até as maiores. Mesmo que inicialmente você enxergue como uma obrigação. Mas a hora que você olha para aquilo como a sua responsabilidade, a habilidade flui para você. E você sai do papel de vítima, que é muito comum na depressão. Saindo do papel de vítima através da responsabilidade. Toma responsabilidade pelos seus sentimentos, pelas suas emoções e por transformar isso efetivamente. Não vai adiantar nada se você resolver ficar simplesmente culpando a Letícia por ter feito áudios de depressão e não ter te dado algum resultado. É uma escolha que você pode fazer. Ou você pode tomar a responsabilidade de pegar todo o conteúdo desses áudios, de fazer os exercícios sugeridos e de experimentar a mudança acontecendo diariamente. A responsabilidade de cuidar de você, a responsabilidade de se dar banho, a responsabilidade de escovar o dente. Nada disso precisa ser pesado, chato. Pode ser divertido, pode ser leve. A responsabilidade pode ser leve. Tenha isso em mente. Perceba que você pode viver com muitas responsabilidades e também com leveza. Então, um dos exercícios de hoje é você perceber o que até hoje você não assumiu responsabilidade por. Tudo aquilo que é pesado para você, é chato para você, talvez você não esteja assumindo de verdade a responsabilidade nesse conceito que eu estou falando. Com leveza, com harmonia, com diversão. Então comece a perceber quais são as suas crenças sobre responsabilidade para que a gente possa efetivamente transformá-las em seguida. Anote todas as coisas pelas quais você quer e escolhe assumir responsabilidade. Pense nas novas habilidades que você quer desenvolver. E assim, você vai perceber quais são as responsabilidades que você precisa para desenvolver essas habilidades. Tome para si as responsabilidades e você vai ver como tudo vai fluir muito mais fácil. Então, esse é o primeiro exercício de hoje. E agora, a gente vai falar sobre o último conceito torto que eu quero falar nessa jornada para você. Um conceito que influencia muito diretamente a depressão. E que é um conceito muito sério, que muita gente fala sobre ele, mas pouca gente consegue efetivamente colocar em prática. O perdão. O perdão é um conceito muito torto. Nós inconscientemente acabamos achando que perdoar é ser conivente, perdoar é concordar, perdoar é acreditar no que o outro está dizendo. Acreditamos que perdoar é muito difícil. Se eu perdoar, eu vou ter que voltar a conviver com esta pessoa. Se eu perdoar, eu continuo vivendo dessa mesma forma. Tudo isso são crenças extremamente comuns que nos impedem de perceber o que é verdadeiramente o perdão. Perdoar de verdade, no conceito mais puro, não tem nada a ver com ser conivente, muito menos com precisar passar pela mesma situação novamente. E quem diria, e quem dirá, passar e ter que estar com as mesmas pessoas o tempo inteiro? Perdoar é para você mesmo. O verdadeiro perdão não precisa nem ser falado para outra pessoa. Quando você perdoa, você acolhe os seus sentimentos em relação a determinada coisa. Acolhe e aquieta os seus sentimentos em relação a isso. Por melhor ou pior a situação que tenha acontecido e que parece difícil de você perdoar, e até e talvez principalmente a si mesmo, unindo-se com a culpa, com o nosso aprendizado de ontem em relação à culpa. Perceba que se a culpa não serve para nada, o perdão serve para tudo. Perdoar não precisa nem passar mais pela culpa. Mas perceba todas as coisas pelas quais você se culpa, você culpa o outro, libere de verdade essas culpas e traga para si o verdadeiro perdão. Porque o perdão realmente liberta. Não só a pessoa que você não está perdoando, mas principalmente a você mesmo. Porque a quem faz mal essa raiva, essa tristeza, essa angústia que você sente? Apenas a você mesmo. Claro que você pode ficar culpando o outro e também fazer mal para o outro por isso, mas quem mais sofre é você. Quem mais sofre é você. Perdoar te liberta. Perdoar te traz coisas, sentimentos e sensações dos mais elevados. Então, perceba nesse próximo exercício o quanto que você já conseguiu de verdade perdoar a si mesmo e o que que você ainda está se culpando e que você não colocou o perdão por aí. Perceba quais são as crenças limitantes relacionadas ao perdão que você tem ou que você tinha. Perceba se isso já foi transformado e se permita transformar. Escreva o que for necessário. Tenha compaixão e paciência com você. Algumas vezes, não parece tão simples conseguir colocar realmente o perdão na nossa vida. Às vezes a gente consegue perdoar algumas pessoas ou situações e outras não. Tá tudo bem. Se respeite e tenha paciência com você. Neste momento, apenas tome consciência de tudo isso e libere o que realmente já não te fizer sentido. Nos próximos áudios, nós vamos limpar, destruir e descriar tudo que já não está te servindo mais relacionado a esses quatro conceitos tortos que falamos. Talvez algumas coisas a mais. Mas perceba, cada uma dessas coisas pode ser feita por você, aí onde você está, com um caderno, uma caneta ou um lápis, escrevendo e percebendo, trazendo para consciência e escolhendo transformar. Amanhã eu volto com mais um áudio para que a gente possa limpar o que já não está servindo mais. E então se transformar a cada vez mais. Combinado? Então, até amanhã.